Panorama Agrícola para 20 de outubro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 20 de outubro de 2011, este é o Panorama Agrícola. A lua hoje é minguante. Um abraço para você de toda a equipe do Panorama Agrícola, o Márcio Peixe, Eduardo Maier, eu sou o Mauro Moirer. No ditado de hoje, beba da água da vida. Uma dica sobre abelha rainha. Descanso no extremo oeste prepara a feira do pêssego. EPAGRE Ciran apoia projeto Filó em Concórdia. E direto de Lages, Chicão no Panorama Regional fala sobre biotecnologia em espécies forrageiras. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, uma pergunta para o apicultor. Será que não está na hora de você substituir a sua abelha rainha e aumentar a sua produção? É hora das notícias. Prefeitura de Descanso, CDL e Associação Comercial Industrial de Descanso lançaram a sexta edição da Feira do Pêssego. A Feira do Pêssego está programada para o primeiro final de semana de dezembro, dias 2, 3 e 4 de dezembro, com seminário, exposição e shows em Descanso, no extremo oeste do estado de Santa Catarina. Estamos anunciando cursos sobre piscicultura de água doce, módulo avançado, de 7 a 10 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, todos os dias. Este curso no CETREI da EPAGRE em Itajaí, no bairro Itaipava, na rodovia que liga Itajaí a Brusque, de 7 a 10 de novembro, com recursos do SC Rural, curso sobre piscicultura de água doce, módulo avançado. Informações adicionais pelo telefone 47-3341-5235. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. O setor de ordenamento ambiental da EPAGRE Ciran está ajudando a EPAGRE, a Gerência Regional de Concórdia, também a Embrapa Suínos e Aves, para auxiliar os moradores do entorno do Parque Fritz Plaumann, em Concórdia. O que o ordenamento ambiental da EPAGRE Ciran pode fazer pelos moradores da região no projeto Filó? Quem fala mais sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola é o engenheiro agrônomo Ivan Bassicchi. Esse projeto Filó já está em andamento já há algum tempo, e eles sentiram em determinado momento algumas deficiências no projeto, então já tem parceria com diversas instituições, inclusive com a EPAG, através do gerente regional. E uma dessas deficiências detectadas é justamente aquele trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos aqui no setor de ordenamento ambiental. Então, o que se pretende fazer, se for confirmada essa parceria? Entre outras coisas, seria feito um levantamento de solos nessa região do entorno do parque e reuniões com as famílias que vivem nesse entorno, dentro de uma metodologia que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, que até temos um projeto com o CNPq, com duração de 3 anos, encerrou o ano passado, projeto que se chama Aptidão de Uso das Terras por Demanda, e agora continuidade desse projeto com outro projeto aprovado pelo CNPq, aprovado recentemente, para dar um andamento nos próximos 2 anos. Então seria uma metodologia parecida, trabalhando com a comunidade, buscando as necessidades que eles têm lá, buscando saber, conhecer um pouco das dificuldades, e junto com eles, com a comunidade e com o projeto Filó, com as outras instituições, buscar alternativas que melhorem a qualidade de vida desse grupo que mora lá. O objetivo de um grupo de ordenamento ambiental é melhorar a qualidade do solo, é isso? É, a gente faz um levantamento da qualidade dos solos, a gente chama, né, mapeamento dos solos. A gente trabalha com o que a gente chama de aptidão de uso das terras. E nesse caso, poderia ser uma aptidão de acordo com as características dos solos, de acordo com o uso que vem sendo, o uso das terras que já acontece lá. E nesse caso específico do entorno do parque, a legislação ambiental específica. Então, que a gente trabalhe junto com eles e construindo alguma coisa que seja viável para os agricultores, que melhore as condições deles, sem prejudicar o ambiente e sem ferir nenhuma das características da legislação ambiental. Bem, isso ainda não se sabe o que vai ser, depende justamente desse estudo que talvez a EPAGSEIRA faça, é isso? É, exatamente. Então, tecnicamente foi discutido, né? Da nossa parte, tecnicamente existe o interesse em participar, porque dentro daquilo que a gente... é o trabalho que a gente já vem desenvolvendo, e essas parcerias são bastante importantes para o crescimento das instituições que participam e principalmente da sociedade envolvida. Não se sabe ainda qual é o problema do agricultor lá daquele entorno. O pessoal que trabalha já pode ter algumas ideias, que ele já vem trabalhando um pouco essa comunidade, mas a nossa entrada nesse projeto vai sistematizar, vai organizar um pouco essas informações, e esses dados de solos ainda não existem. Então, com essas informações de solos, uso provavelmente de imagens de satélite ou fotografias aéreas mais recentes, né? Seria feito todo um trabalho de como é que vem sendo utilizada, aonde que passam os rios, né? Seria feito uma espacialização daquilo que a legislação ambiental prevê, né? Tudo dentro no sistema de geoprocessamento, né? Então, toda essa coleta de informação vai ser importante, que não existe ainda, vai ser importante para futuros processos de tomada de decisão de uso e manejo das terras. E o objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na região? Principalmente, esse é o principal objetivo, a melhoria da qualidade de vida, né? Buscando alternativas até, muitas vezes, de renda, que são, de uma certa forma, limitadas pela legislação. Então, seria conciliar essa parte econômica com a parte ambiental, considerando todas as características da região, da comunidade e dessa situação específica do entorno do parque. Falou aqui no Panorama Agrícola, engenheiro agrônomo do ordenamento ambiental da EPAGRE-SERAM, Ivan Basic. Fique ligado no Panorama Regional. Biotecnologia em espécies forrageiras. A Estação Experimental de Lages vem conduzindo experimentos com diversas cultivares das espécies forrageiras em locais diferentes do estado, cujo objetivo é avaliar em diferentes ambientes o seu potencial quanto à produção de matéria seca, valor nutricional, persistência, tolerância ao frio. Dessa forma, pretende-se desenvolver, então, cultivares promissores para a formação de pastagens, melhoramento dos campos naturais e utilização em sistemas silvipastoris. Inúmeras espécies que ocorrem nos campos naturais do sul do Brasil apresentam um potencial forrageiro, mas a necessidade de se dispor de mais informações sobre essa que possibilita, então, sua melhor utilização. O projeto compreende o levantamento das espécies, então, que são mais promissoras, com base em observações preliminares de produtores e pesquisadores, seguido então da busca de informações quanto a locais de ocorrência. A segunda etapa seria realizada no laboratório de biotecnologia na Estação Experimental de Lages, com a extração então do DNA do tecido vegetal a partir desse, com a aplicação de técnicas de biologia molecular, que são marcadores moleculares. Então, estimar a similaridade genética entre as plantas coletadas em um mesmo local e entre os grupos de plantas diferentes, né, de populações. O projeto pretende avaliar exemplares de espécies nativas, hibernais como Adesmia, Desmodium, Bromus, e naturalizados como o capim-lanudo, a fluva, o dátilo, coletados em diversos locais da região. E deverá ter, então, a duração de 3 anos esse projeto, conforme andamento do trabalho, novas espécies poderão ser incluídas no projeto durante, então, sua vigência ou para a continuidade dos mesmos. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagra, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.